Botan 3154, seu portão 07, autorizado ingresso. 07 é o gate pro TAN 3154. 07 para aceitar, final de milhas de dona. Confirme a distância de dona? 9 milhas. Gente, reduza para 170, desça para 2 mil pés. Ajuste no 0 no 2, reporte interceptando o localizador. Estou no 7, 170, descendo para 2000, reporte horário estabilizado. Informa o Boeing 737-800, passando Duna agora à sua frente. No 7, gente. Estabilizou o gol 648. 648, torre 1 no 86. 86, 648. Pastor no 7, qual seria o próximo destino? Recife, só no 7. Ok, se tiver condições, cheque o transponder no solo. Caso negativo, coordene na decolagem. Prosseguir sem transponder, se possível. Ciente, no 7. 328, Librando, bom dia, boa tarde. Livre táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 322. 108, nós. Livre pouso, gol 1648. Salvador, o gol no 781 no pushback solamento, posição 4. Autorizado, champanhe pro táxi. Autorizado, táxi 781. Passa da Juliette, é o 328. Gol no 328, autorizado ingresso, portão 10. Autorizado Juliette, portão 10, 328. Observe o Boeing da companhia à sua frente, realizando pushback. Positivo, obrigado. Estabilizado. Pastor no 7, chame torre 198 decimal 6. Torre 198 decimal 6, pastor no 7. Salvador, pastor 197. Pastor 17, ciente do tráfego por ainda novo estado, chame passando externo, trem baixado travado. Chamará no externo. É o Fosseira 2317, confere? Afirmativo, 2317. 6326, perdeu contato com o centro? Não, negativo. É, mesmo autorizando esse da 150 e até agora e pediu para passar aqui para o controle. Gente, desça 2 mil pés, ajuste 1012, reporte localizador. 112, desce para 2000, reportará no lote 6326. Salvador, boa tarde, gol 1648, Debrona, Foxtrot. De táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, está livre, gol 1648. Controle Salvador, gol 1807, informação Papá. Barra do externo, baixar travando. Ok, o Fachô 07 tem livre pouso 10, 190 graus, 14 nós. Fachô 07, livre pouso. A 2000 pés. Desce para 2000 pés sem restrições, chegada Bonfe. Canceladas as restrições mínimas da chegada Bonfe, desce para 2000 pés, gol 9807. Do 614 do 1781? Sim. Gol 1781, ponto espera, boa. Mantenha ponto espera, 1781. Aproximando da Juliette, o gol 6-4-8. Livre ingresso, portão 1-0. Livre ingresso, portão 1-0, gol 6-4-8. Pastor 17 no solo 58, táxi até o pátio militar. 17, pátio militar. Ok, atento a um bandeirante da força da. Um bandeirulha que estava fazendo teste aí, taxiando no pátio, ok? 17, gente. 1781 livre decolagem, 190 graus com 12 nós. Livre decolagem 10, 1781. Afirmativo. Informa Embraer 110 da Força Aérea Brasileira que acabou de ingressar a taxi até e vai estacionar. Fique atento ao tráfego. Paciente visual já está estacionado não vai mais realizar nenhuma movimentação no pátio. Obrigado. Gente. Salvador 1648, confirmando a nossa posição em A10? 10, pátio 1. Aqui motor aeronave aqui no 10. 781, decolado aos 1700, chame o controle em 1935. 1935, obrigado, boa. Ligou 1781, boa tarde. Gol 1781, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, 781. Está constando 05, é porque os números estão, foram próximos aí, o outro aeronave é 1328. Eu acabei confundindo aí. Então... Mas se eles estão chamando aí, só um momentinho que a gente vai confirmar aqui com a com o CIV da Infraero, se ver se pode ficar no 09. Só um instantinho, a gente já está ligando aqui. É para o 5 mesmo, positivo? Faça 180 graus e prossiga para o 05. Né, 6314, assina identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Via chegada Mari, até 050, tem que ir para baixo, né, 6314. Salvador, voo no 333, com a papá, boa tarde. 6326, complete aproximação, chame torre 118, décimo 6. 186, boa tarde. Gente da papá. Aguarde cópia. Aguarde. 4, nível de voo 050. 050, obrigado. 326. Oi, Salvador, Júnior 6326. 6326, livre pouso, 180 graus, 13 nós, cheque trem. Baixou e travou. É negativo, ainda está alocado em cima. E está livre o pouso na 190. Afirmativo, informe com trem checado. Informará. Alô, Gol 333 voltando. Prossiga. A companhia me informou que foi feita outra DLA para 17h20. Vou verificar. Até o momento eu não estou visualizando aqui no sistema. Tudo bem, aguardando. Tá baixado e travado, Xander 6326. Ciente. É zero. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, após direto bridge. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5136. 360 para Congonhas, curva direita da El Leda Bridge, depois 1935 controle, torre 18.6, transponda 5136. Com, 5136. 5136. Correto, chama pronto para acionamento. Chamará. Com 1807, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray reportará estabilizado, 1807. Xené 6326 no solo aos 06, libera a direita, solo 219. 119 e o Xené 6326. Salvador, acionário 6304. O Xené 6314, o controle Salvador. Poderia confirmar a nossa sequência para pouso? É o número 2, o número 1 um, está a 16 milhas de duna, mantendo, passando o nível de voo 060 para 2 mil pés, é um Boeing 738 da Gol. Conheço, possível direto e TAP. Xené 6314, autorizado direto e TAP. Livre táxi, ponto de espera, pistão 10. Ponto de espera, o Xené 6326, livre táxi até antes da Juliette. Táxi até antes da Juliette, o Xené 6326. 128.8, alternando 133.25. 288.133.25, obrigado, bom dia. PH para você, o Zulu, depois direto crise. Aqui não, aqui só tem DCT e não tem o último fixo aí. Mas é isso mesmo. Ok, obrigado. Trive e depois Papai Índia Romeu, Pirassununga. Ah, legal, obrigado. Tá, o Xané na Juliette. Salvador, boa tarde, 24065, ponto 010. Livre ingresso via Índia, portão 01. Índia, portão 01, o Xané 6320. Entrei de pausa no 0, 24065. 1807 está estabilizado o visual. Gol 1807, complete aproximação e chame torre 118 décima meia. 18-6, já decolagem. 2 Salvador, gol 1807 na final do X-Ray Visual. 1807, passando externo, trem checagem. Chamará, já passou e travou. 2.000 metros, Chamará estabilizado na localizadora, cenário 6304. Obrigado. Afirmativo, decolou os 11, controle em 1935. 1935, 4065, boa tarde. Externo, gol no 807. Livre o pouso, vento 170 graus, 12 nós, gol no 807. Livre pouso na 10, gol no 807. 360 na saída da Elza, 4065. Gol no 807, solo aos 15, solo 219. 219, 807. O Salvador, gol no 807, vai jogar na Fox, na pessoa. Livre táxi, chame antes da Juliette. Posso antes da Juliette, muito certo. Aproximação localizadora, Xanaia 6314. Xanaia 6314, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 118, meia, Xanaia 6314, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Xanaia 6314, no localizador. Meia 3-1-4, chame passando o marcador externo, trem baixado, travado. Chamada passando o marcador externo, baixado, travado, sinal 6-3-1-4. Solo Gol no 333, portão 10, pushback acionamento. É o Gol no 333, está no portão 10 para o push acionamento. Autorizado, chame pronto para o tanque. Chamará Gol no 333. Estabilizado, baixado e travado, Xanaia 6314. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1396, chefe da informação, papá. Gol 1396, aciona identificação, autorizado chegada à Mari, desça até nível de voo 050. Descendo até o 050 na Mari, 1396. Lá da 17, Fox Home Off. Próximo a Juliette, Gol no 807. Gol no 807, autorizado o ingresso pro portão 01. Portão 1, via Juliette ou ainda confirme? Juliette. Juliette, portão 1, 807. Papatango, Fox. É, Gol no 807, portão 04, confirmo. 04, via Juliette. Juliette, portão 4, 807. Papatango, Fox, Romeo Alfa. Afirmo. Visual para barreiras no nível 085.